Para o mundo que eu quero descer. Globalização, continente, degradação do meio ambiente, capital, indústria, indústria da cultura. Ó que louco, G8, NASA, Interpol, a velha ideologia de Maquiavel, pão e cerca que o povo acha que precisa, diversão e comida, é isso que vocês querem? Ideologia imperialista romana. Massificação da religiosidade mundial. Agora escuta aí, ó. Rap nacional. Para o chapéu atolado. Quem domina o hip hop nacional? Quem joga o jogo do rap? É a rádio? É os MCs? É as páginas na internet, aqueles barato louco? Os organizadores de festa, ou é quem compra CD e lê revista? Qual que é? O bagulho foi tomado e faz tempo, mano. Será que nós é mais um braço do sistema também? Será que nós faz parte do jogo deles? Eu não. E você que tá me ouvindo aí, que curte o hip hop nacional, que o rap tá na veia? Já fala logo o que você quer, mano. Chega de hipocrisia, moro? Se você vem pra tirar proveito, deixa quieto, porque os malotes, ó, já levaram faz tempo, não deixaram nada pra nós. Certo? Tira o que você acha que é de direito seu e sai fora, que o bagulho já tá bangue. Bagulho tá bangue, mano. Hoje todo mundo canta. Até os boy. Os boy lança livro, grava CD, faz palestra. Nunca sofreu e faz palestra. E quem vai cobrar? Eu? Ué, mas cadê os linha de frente dos baratos? Cadê a união do hip hop nacional? Certo é o certo, mano, e jamais vai ser o errado. E eu não tenho compromisso nenhum com a mentira, moro? Pare o mundo, vagabundo, que eu quero descer. Descalço, desarmado, sem dinheiro, somente eu proceder. Com a mente aberta e o coração no pé, confiando somente naquele que protege do Lucifer. A vida é um truco e só joga quem é. É muitos que entram no jogo e poucos ficam de pé. Felicidade e o sofrimento andam lado a lado. Na mente do periférico, somente o pecado, a ambição, idolatria, dinheiro, droga e mulher. O mundo é muita treta, mas é o cinco que domina, né? A fé que há muito tempo não se encontra nos olhos daquela criança que também não teve infância, pois o pensamento é a 600 e boing no pé. Acompanhe meu raciocínio, malandro, se puder. Por um momento teve tudo nas mãos, um reinado, um castelo, súditos que te servirão e os parceiros que andavam lado a lado. Agora vê você descer nesse caixão lacrado. A Holly Pointer já fez o seu papel no duelo da vida e da morte, só mais um troféu. E o cachê você gastou com um terno e gravata. Do seu reinado pro seu filho não restou nada. A evolução do homem foi uma merda. De irracional pra fazer guerra. Do horizonte eu avisto a quebrada. Tá tudo tão distante, o bar e a rapaziada. No morro, rabiola presa no fio. E nos barracos, pavio da guerra civil. Eu ouço tudo e o sentido é o mesmo. Eu vejo o mundo, mas não quero tá no meio. Tá embaçado e difícil de compreender. Para o mundo que eu quero descer. Descer. Fechei meus olhos, 360 graus. Dentro de mim, tá tudo normal. Porque aqui em mim bate o que bate em você. Quero saber o que muda o caráter, lealdade, humildade. Proceder é o que me mantém vivo. Pois eu sei que um deslize pro inimigo é aquilo. Muitos como eu e você já se foi. Por dinheiro, por droga, por qualquer coisa sem boi. E a coroa que fica é que chora. Entende a morte, mas a dor da perca é foda. Quantas pessoas sofrem a falta de alguém. E aguarda a chegada, mas não chega, não vem. Pois nesse mundo sua estrela já não brilha mais. Talvez o tempo resolva, mas a saudade é demais. Eu vejo a vida de um ângulo diferente. Eu vim do barro e vou pro barro sem dinheiro, entende? A lua brilha, eu observo a quebrada. O tempo passa e mó saudade da amada. Fugi do tema e a saudade me fez esquecer. Para o mundo que eu quero descer. Para o mundo que eu quero descer. A jornada dependeu do meu primeiro passo. Várias vitórias, mas também vários fracassos. A mesma fita, ladrão, é com você. Mas luta, persista, insista, não se deixe abater. Seja longe de um filho, ou faltando um dinheiro. Ou com saudade da família, ou em uma cela preso. Ou mesmo numa fila procurando emprego. Ou implorando pelo amor da sua mãe que você deu desprezo. Esqueça o mundo e olhe pra dentro de você. E vê primeiro se você tem forças pra vencer. Queira ou não queira, amanhã o sol volta a brilhar. Vai de você se você vai levantar e lutar. A honestidade sempre me manteve longe do mal. Morar na favela nunca me fez o marginal. No pé do morro não vejo o inimigo. Pois quem vem dali se parece com você e comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra é pra todos, mas vários manos se esquece. O povo acha que diversão e comida tá bom. A esperança morreu e a paz mudou pro capão. Onde irmão mata irmão, dores, flores e vela. Dignidade eu te peço, Senhor, pra minha favela. Só o Senhor pra descer e tentar entender. Mas para o mundo que eu quero descer. Para o mundo que eu quero descer. Para o mundo eu quero descer.